RSP. Pode crer, ritmo verdade, tamo fazendo acontecer. Acordado até tarde, planejando pra cê ver que não é só meus rap que eu quero escrever. Quero escrever história nas entrelinhas pra fazer a escapatória de quem não tinha. É muita parceria, sem ódio nos planos, pra que um dia eu divida esse pódio com os manos. Ha, só pra quem ouve falar, é quente. Olha os caipira fazendo bang e pra frente. É clara, molecada, bota muita fé na gente. Então pode-se dizer que eu fiz o povo virar crente. Nesses rap daqui, porque os moleque é daqui. Quando faz parte disso, é claro que não quer mais sair. Tamo perdendo agora, mas um dia isso muda e pode pá. Tamo juntão, união igual açúcar. São Rock SP, turismo pra elite. Foda-se a burguesia, vou me encher ela de grafite. Embaixo de um poste, improvisação. Os parceiros aqui são fortes, tem dedicação. E lá da Vila os cara parte, onde os carrinhos vira kart. Eu manifesto hip hop e contribuo com minha parte. Pelo rap, pela arte, não só pelos quilate. Caravana de cachorro e tem uma paquilate. E quem diz que vai parar, nós aqui não vai parar. Na quermesse vai cantar, lá na praça vai causar. Pro skate tem uma pausa, mas vê se não atrasa. É pica açúcar mesmo, união por uma causa. Estilo vagabundo, beatbox lá no fundo. New school vem com tudo, tá colando todo mundo. Não importa quem que vença, representa o movimento. Pode chamar a imprensa, é mais que entretenimento. Sou na terra do vinho, sexta-feira tem som rap. E eu não tô sozinho, então chama os moleque. Pode colar comigo, interior já sabe o CEP. Não tenho inimigo, Little Uzi é nós na track. Nascido em São Roque, um caipira nato. Mas vou te dar um toque, as rimas aqui é mato. Corro com a molecada que na rua faz o som. Região já tá ligada que a gente tem o dom. Chama os irmão, tem manobra lá na praça. Skate tá na mão e os homens assim embaça. Os manos se comporta, é só fechar a roda. Já tá virando moda, toda sexta eu fico foda. Rimo cada verso com determinação. É nosso universo, mas sem repetição. Mas o que vale mesmo é força, foco e união. Todos pelo rap, pela sua construção. Indaiatuba City, tô no apetite. Conexão já tá formada, então bota o repeat. Omega Rap tá na track, vai virar hit. Grave e bumbo tá portando os kits. A cena do rap interior, ele não vem atrás. Damos um jeito pra fazer e acontecer, rapaz. Tem que correr o dobro. Fazer parte do jogo, que não tem nenhum tolo, não. Interior de SP, Omega Rap no bagulho. Representa Indaiatuba, minha cota é da orgulho. E quem diz que aqui esse rap não tá tendo, eu inovo na cena e mostro o rap acontecendo. Unidos pelo movimento, mostrando nosso talento. Rimas vão de encontro ao vento, os moleque é eficaz. Corrida aqui é contra o tempo, então não vamos perder tempo. Não vivemos de lamento e nosso foco é fazer mais interior. Se convidou, demorou, aqui estou viral. GH2, conexão interior. Vagem grande, paulista, aqui é sem massagem. Pode pá, é trutão. Não vou perder viagem, quem me conhece tá ligado e sabe como eu sou. Aqui da Zona Oeste, o caipira rimador, que tá sempre a mil, firme e forte na missão. Mas tô pela razão e não pela emoção. Zé Polvinho me vê, desacredita e sai sorrindo. Enquanto na bola de meia eu vou evoluindo. É buzina produção, é virão na levada. O bagulho aqui é louco, hey, Joe, liga rapa. Vagem grande, São Roque, Indaiatuba, vem também. Todo mundo na humildade, isso sim é o que convém. Então pra cê ver, veja só como é que é. A conexão foi formada e os caipiras estão de pé.